149, acione a identificação desse A4000BR, vigilância, chegada bom, reajuste no 095. Data colapso no 0190 graus, 069. Peso 2229, desce a 2010, ajuste no 0, no sintonizado a final da ILS que veio para a pista no 0, reforço localizador. Foram 963, tô colado de 38, controle em 1, 20, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, com 963. 963, bom dia, contado do radar. Tubo 360, saída da Elba. 360 da Elba. Três, bom dia, mata bom de cara. Após o início da zona, mantém cabeceira no zero. Controle do 621. Prossiga. Controle do 621. Chame Pedro, 125-1, alterno 33-95, bom voo. 51-3295. Boa noite. Não, controle 1208, 4201. Controle Salvador, bom dia, Azul 4201, 1200 na DAEL. Bom dia, 4201, contato radar, Sol 340, saída DAEL, autorizado para o Ed DAEL. 340, autorizado para o Ed DAEL, 4201. V190°069, autorizada, colapso no zero. Interceptando no localizador, visual 2239. Chama a Torre Salvador, 118-195, com pouco. 295, cuidado no cavalo. Salvador, bom dia, com 093, para a Daiola, 6 corpos. 093, bom dia, contato radar, 1360, saída Daiola. Para Daiola, 360, 093. 9. 2229, continua a aproximação, informarei pista livre, pista se encontra úmida. Afirmativa, guardamos pista livre, 2229. Risco 973, vento 180 graus, 069, autorizado a colapso, tendo zero. 251-339. O 649 é autorizado para o Adzona, desce 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado final do IRS, é que foi para a pista 10. Adzona 5, após a aeronave na curva, na final, tem que dar ali uma tempo, Passarei 229, vento 180 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista 10, baixou e travou, 2229. Pista 973, decolagem 46, controle em 20.8. Salvador, Rio 597-3, decolado na PUCA. 597-3, contato Canadá, 5350, saída da PUCA. É, 350 na PUCA. Azul 4201, chame o centro Recife 125-1 no bom voo. Recife 125-1, bom dia, 4201. C2229, solo 48, direita solo 21.9. Direita 219. Desculpe, 121.1 a livrar. 219. Autorizado a colapso, estando zero, vento 180 graus, 079. Livro 981, bom dia, após início do gol, ali mantém, capsero no zero. E o 5973, Rua Napoleão Romeu Fox, 018. Ciente, Romeu Fox, 018, Rio, 5973. Controle em 20.8. 208, bom dia. Complete chama a torre em 118.95, bom pouco. Controle Salvador, bom dia. Vou no 865.400 para o 360, condutivo direto elétrico. Bom dia, 865, contato radar. Tudo bem, mantém a 360. Saída, vou manter o perfil da 3. Hotel mantém 360, confirme o resto da mensagem? Mantém o perfil da saída. Mantém o perfil da saída. Bono 093, Recife 125, décima 1, bom voo. Rio 5973, Centro Recife, 126, décima 8, bom dia, bom voo. Bom, 2085, Rio 5973. T49, chega também em pouso, vento 180 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 10, Golana 649, com ajuda de meio. O 98 no 1, decolada 52, controle 120, 18. 1208, tá boa. Salvador, Rio 9891. 9891, bom dia, contato radar, por manter a Liga 310, saída Momo, foi na proa de Cogbo. Gente, saída Momo, proa de Cogbo. O Gol 1865, proa de Elefra. Pro de Elefra, Gol no 865. Sola 5-4, direita sola 2-1, décima 1. 2-1, 1, ó. Voo 865, chama o centro de Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260-288, boa, bom dia. Delta, prossiga. Está livre. Legal, no 05, temperatura 27. Como é que está? Reportando corte. Davi 8 no ONU, Centro Recife, 126, décima 8. Bom dia, bom voo. 5-3, autorizado a linha de colapso de 0, vento 190 graus, 079. Também 5-0, ali mantém, capseiro 0. Então 5-3, bom dia, contato radar, só 360, saída da El. 360, pode falar de Dael? Autoridade Dael. Dael, 3153. Decolado 02, controle 20, decimal 8. 120, decimal 8, 6570. Salvador, muito bom dia, para cargo 6570. Decolou, está Mapuca, Aru. Bom dia, 6570, contato radar, só 350, saída Puca. Ok, confirme o nível autorizado? 350, Puca. 350, 6570. Fox, livre acionar, Paul Taxi. Região 53, pode ir para a bridge? 53, chama o centro Recife, 125, décima ONU, coordena diretamente com eles, bom dia, bom voo. Recife, ONU, obrigado, até o retorno. APSA 6570, vou ir na proa do Romeu Fox 018, e chama o centro Recife, em 126, décima 85, bom voo. Então 92, assim a identificação, desça 2 mil pés, chegada na área, ajuste no 0 no 5, tá ali que restrições na descida. No 755, a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, ajuste de altímetro no 0 no 5, chegada bom. Fox, Black Aeronáutica Autorizada via Papa, reporta para ingresso 97. Autorizado, ingresso a Porto Alegre, pronto, 17, Lima, meu ponto. Até colapso turno 7, retorno 80 graus, 08 nós, Lima, Lima Fox. Fox, decola 225, controle em 20 da sessão 8. 208, controle, Lima Lima Fox. Controle Salvador, bom dia, papá, papá, Lima Lima Fox. Confirma para o controle? É o papá, papá, Lima Lima Fox, senhor. Sua frequência sair da Momo. Senhor, transponda 5107, Lima Lima Fox. 5107, assinado, senhor. Agora sim, contato radar. Mantém o nível 200, saída Momo, Lima, Lima, Fox. Cumpri as restrições na saída. 200, saída Momo, Lima, Lima, Fox. 323, autorizado a colapso, turno 0, vento 190 graus, 109. Dois autorizada final do ILS X-Ray, reporte localizador. Do Lima Fox, é a partir final, cuidando com a partir da terra, posso dar a próxima direto na história? O Lima Fox, só tem na frente da outra telefone da presente? A 209. Autorizado direto Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, direto na Fox. Um 755 desça para 3 mil pés, está livre da restrição em pelo, que negando 0 no 5. Passando 2016, decolou, pode tomar o controle? Eu, decolada os 29 no corte, no controle 208, 02. 208, aquele abraço. Controle Salvador, bom dia. Passarela 2223, decolou. Passarela 2223, que está falando decolar, estou para o nível 180, sai da arco. 80 agora, 2223. Codo 092, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295. Salvador, bom dia, 092. Codo 092, bom dia, continue a aproximação, informarei pista livre. Nada está livre, autorizado a colapso, turno 0, vento 180 graus, 089. 092, vento 180 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, gol no canal 2. 0759, decolagem 32, controle em 20, 18. 208, bom dia. Tem possibilidade de voar conquista presente? Sim, desculpe, mantenha 160, aguarde para voar direto conquista. Francisco. Salvador, bom dia, gol 759, cruza 1210. Vamos 759, contato com a dona decolagem, voltando no nível 360, saída da EL. 360, você pode decolar da EL direto? Autorizado. Obrigado. Ah, 1755, desça para 2000 pés, autorizado o LS Extra e reporte final estabilizado. Contagem estabilizada, 755. Na 6225, acione a identificação, desça para o 050, chegada bom, fica NH1 no 0 no 5. Passareiro 2223, autorizado nível final, 60, autorizada para hoje, vitória da conquista. O 60, direto conquista 2223. Vindo de novo, né? 2 ou 9, né? Vou 1 a 0 na 3. Estabilizar, bom, né? Vamos 755, torre 10295. 295,